No clube dos 500 só tem potranca do popozão. Popozão. O baile está bomba de quem sacode é furacão. Ei! É furacão. A furacão, então. Dance, popozuda! Mexe, mexe, seu popozão. Vai dar nada, mexe. Mexe, mexe, seu popozão. Vai dar nada. Assim tá bom, meu Deus. Desce, desce, assim tá bom, meu Deus. Que potranca gostosa, essa mina é um tesão. Com seu charme agredindo, ela diz: vem, meu bichadão. Com seu traje de couro, faz a massa passar mal. Popozuda, gostosinha, que potranca sensual. Com seu traje de couro, faz a massa passar mal. Popozuda, gostosinha, que potranca sensual. No clube dos 500 só tem potranca do popozão. Popozão. O baile está bomba de quem sacode é furacão. Ei! É furacão. A furacão, então. Ei, ei, popozuda! Mexe, mexe, seu popozão. Vai dar nada, mexe. Mexe, mexe, seu popozão. Vai dar nada. Popozuda! Dance! Popozuda! Ei! Popozuda! Dance! Popozuda! Que potranca gostosa! Essa mina é um tesão! Com seu charme agredindo, ela diz: vem, meu bichadão. Com seu traje de couro, faz a massa passar mal. Popozuda, gostosinha, que potranca sensual. Com seu traje de couro, faz a massa passar mal. Popozuda, gostosinha, que potranca sensual. No clube dos 500 só tem potranca do popozão. Popozão. Popozuda! Ei! Popozão. Popozão. Popozão. Popozão.